Que acha conversa? Habitação pode, educação pode, informação pode, emoção pode, o querer pode, o viver pode, o rap pode, então porque a maioria não pode, a multidão pode, religião pode, evolução pode, a nação pode, ir e vir pode, o querer pode, então porque a minoria realmente é que pode. Tudo posso, qual é o negócio que me tira do pódio? Todos os meus sócios, Brasil, mostra seu bocado, sei quem paga, desde 1500 por toda essa farsa que se arrasta na maior tranquilidade. Tiro a raiz do país se toda a verdade quer o exemplo de modelo de sample. O padrão dito comum não é comum a tantos. É a magreza pela beleza na visão surrealista, não aceitação da cultura popular artística. Tem mais uma pista, você se vê na revista ou conta a porta giratória, te barra na entrevista com os tubarões do mar do crédito. Em 60 meses tudo é comprado sem mistério, mas quem garante sua permanência em meio à turbulência? Consumir sim o trabalho já não é mais consequência. Hoje a ciência diminui com esse gasto, é briga de gato e rato pra sobreviver no pasto, como gado nas grandes metrópoles urbanas, onde os lambari apanham sempre das grandes barbatanas. Habitação pode, educação pode, informação pode, emoção pode, o querer pode, o viver pode, o rap pode, então porque a maioria não pode, a multidão pode, religião pode, evolução pode, a nação pode, ir e vir pode, o querer pode, então porque a minoria realmente é que pode. O meu querer eu não sei se é igual ao meu poder, olha a minha volta e vejo o fato acontecer, tenta entender o que é mais fácil de se ter, meu bem querer ou a vontade do poder. Valores não existe aqui, vale sim quem manda, pessoas adultas e atitudes de crianças, vontades que não passam e nunca terminam, aumenta a ansiedade e vive um desafio, limite passa longe, a humildade junto, nem Freud explica com os seus estudos, usa emoção pra conseguir tudo o que quer, não escolhe raça se é homem ou se é mulher, segue para conseguir os seus objetivos, pode ser irmão, parente ou seu amigo, eu quero, eu posso, não me fale não, levante a mão e cante junto no refrão. Habitação pode, educação pode, informação pode, emoção pode, o querer pode, o viver pode, o rap pode, então porque a maioria não pode, a multidão pode, religião pode, evolução pode, a nação pode, ir e vir pode, o querer pode, então porque a minoria realmente é que pode. Era só o que me falta, tá? Tudo pode, pronto, tudo não pode, pronto, agora me danei. Eu não sei onde eu estou, como eu cheguei aqui e quem eram aqueles caras que queriam me matar. Mas o que você fez foi demais. Sou um viajante. De que terra você veio, monge? Eu não sou um monge. Isso é um sonho? Não. O lugar de onde você veio é um sonho. Através do portal, sem portal. Quer dizer que é como uma viagem interestelar? Não. Isso quer dizer que você é um mestre zen? Ou tem alguma coisa muito especial?